E no 444 da nossa aba cristã, escuta, pobre pecador. Abra sua harpa cristã no 444 e louvemos ao Senhor. Venha Cristo sem tardança receber perdão, e a vida de esperança fluirás então.